Nossa, que gosto bizarro desse vinho. Sério? Tem gosto de cueca suja. Caralho! Tu já provou uma cueca suja, então? Nervoso. Uma sopa de cuecas sujas. Nervoso. Nossa. Deve ser bem ruim, então. Enche esse copo aí e vamos começar. Sejam bem-vindos a mais um episódio de A Conversação, o podcast mais salada com a face romana que vocês já viram. É um podcast sobre cinema. Tem certa sofisticação. Uma certa sofisticação, mas... Será que as pessoas entenderam? Não sei se tem graça, mas tem sofisticação. Pode ser. Eu sou o Thiago Santana, estou aqui com o Vitor Viana. Olá. O Lucien Chaussar. Olá. E o André Barcelos. Oi. Nós somos um podcast de cinema semanal, que quase ninguém ouve, mas quinzenal. A gente tá... Quinzenal, porra! Que droga! Mas cinema semanal é uma boa rima Sim. também. Foi. E hoje nós vamos conversar nós assistimos e vamos conversar sobre um filme recente dos irmãos Coen, chamado Ave César, Hail Caesar, em inglês. Sobre o que, que é Ave César? Antes disso, a gente tem uma pergunta pra fazer. Ave César é um filme majoritariamente sobre o cinema, localizado na década de 50, e a gente sempre está tentando fazer uma pergunta para vocês interagirem com a gente nas redes sociais. A gente está tentando. Está tentando, ninguém... A gente ainda não desistiu, gente. Não desistiu, a gente vai continuar conversando com nós mesmos lá, depois que esse podcast for postado. Mas se você quiser falar conosco, tá dado o convite, e a pergunta dessa semana é... Qual o melhor filme sobre cinema que você já viu? Assim, numa matéria assim, mas o filme acontece no meio do cinema. Estão o cinema fazendo é algum tema filme, do filme. É. Não vale O Corpo que Cai, que de certa forma é um filme sobre cinema. Assim. Vale... Vale. O Bandido da Luz Vermelha, que é um filme de cinema de Rogério Ganzerla. Sendo um filme de cinema de Rogério Ganzerla, eu acho que vale. Eu não vou objetar. Tá bom. Mas assim, é shit. Não é oficial. Tá. Enfim, vamos ao assunto da vez, que é Ave César. Ave César é sobre esse cara chamado Ed Mannix, cuja função no Capitol Pictures, estúdio hollywoodiano na década de 50, é Head of Physical Production. Physical Production? É, cabeça de produção física. Que, na verdade, se traduz em o cara que resolve todas as... É, a legenda produtor. Traduzir como chefe de produção. É. Mas ele é o resolvedor de problemas do estúdio, né? Tem uma merda rolando, ele administra, assim. É. E logo você acaba descobrindo que ele tem uma outra oferta de emprego e ele tá meio que questionando continuar trabalhando com cinema e... A outra oferta é numa empresa de aviação. É. E ele vai Cargo de ter um trabalho muito, aparentemente, mais organizado e tranquilo e vai ganhar muito mais por isso. Ele vai ter a vida dele resolvida. Mas ele se questiona se ele toma esse passo ou não. Ou se ele continua trabalhando como o cara que resolve tudo na Capitol Pictures. E na duração do filme se acompanha ele tentando resolver vários problemas. Um mais ridículo que o outro. O filme é uma comédia. É, tipo, exagerado e é maluco. Mas são três problemas, casos principais que ele tá resolvendo. Um é... O principal é o do Baird Whitlock, que é o personagem do George Clooney, que é o grande astro do estúdio. Tá no meio da produção do filme que chama Ave César, que é uma história sobre Jesus Cristo visto sob o ponto de vista de um soldado romano. O Baird Whitlock, ele é sequestrado por um grupo de comunistas. Roteiristas comunistas. Roteiristas comunistas que não só pedem um resgate... como querem converter o grande astro ao comunismo e, assim, disseminar melhor sua filosofia. O outro caso é do personagem do ator de filmes de faroeste chamado Robbie Doyle, que é reposicionado para fazer filmes de drama, só que ele é um... Drama sofisticado. Sofisticado, super... elaborado, mas ele meio que não sabe falar, ele não sabe atuar, ele sabe fazer acrobacias em cima de um cavalo. Ele é um caipira. Caipira. É um caipirão, mas de um coração de ouro. É, e outro caso é da Diana Muran, que é o personagem da Scarlett Johansson, que é uma atriz de musicais aquáticos. Que tá grávida, ela já foi casada 2 vezes e é um problema uma atriz na década de 50 ter um filho solteira, então eles têm que dar um jeito de resolver isso, fazer ela casar com alguém ou alguma coisa. Nossa, dizendo... só de tu explicar, enfim, essa sinopse eu já broxo completamente, assim. E assim, esses 3 casos, eles, eles mal merecem que eu conte a resolução deles, porque ela é meio pífia e não tem... Elas são meio pífias e não dão muito pano pra manga, tirando talvez o do Bird Whitlock, que eles introduzem o personagem do Channing Tatum, que é um ator de musicais que se revela um agente do comunismo, que foge no submarino e deixa o dinheiro cair, perde tudo. E aí quando o personagem do George Clooney realmente volta, ele meio que tá convertido ao comunismo e tenta falar com o Ed Mannix sobre comunismo e tal. E o Ed Mannix dá um stabef nele. E tá tudo resolvido. Negócio, tá tudo resolvido, assim. enfim, a conclusão também do arco do Ed Mannix acaba sendo... eu gosto do meu emprego. Ele me faz trabalhar até tarde, ele me faz fazer coisas extremamente idiotas, lidar com pessoas pouquíssimo profissionais e malucas. Mas eu me sinto útil. E ele sente que é fácil pra ele um pouco também, ao mesmo tempo, né? Ele sente que é a vocação dele. Ele tem uma certa malandragem, parece que tem uma... Isso é questionável, porque o filme acho que caracteriza bastante ele como um cara certinho. O filme se trata sobre 2 ou 3 dias na vida dessa pessoa, a rotina dela. Começa às 4 da manhã... com ele indo na igreja se confessar porque ele fumou 2 ou 3 cigarrinhos escondido da mulher. E ele se sente ultra culpado por causa disso. Tu fala malandragem em que sentido? Não sei, ele resolve fácil. Ele resolve bem, né? Ele tá um pouco incomodado, mas ele vai lá e faz e as coisas meio que funcionam bem pra ele. Ele tá no meio do jogo que... Ele sabe todas as regras, sabe? Uma das piores cenas que a gente comentou mais cedo, que é da repórter, 2 repórteres gêmeas interpretadas pela Tilda Swinton, que estão tentando tirar... Tenta meio que chantagear ele, ele não cai na chantagem. Ele tipo sabe e parece que ele vem tirando de letra faz muito tempo. É uma história antiga que ele vem enrolando a repórter. Assim, no final ele tipo dá um buquê de flores pra ela, assim, que era destinado pra ele, assim. E tá tudo bem. O que eu falei da vocação é porque ele diz, será que eu devo fazer o que me parece fácil? Ou não sei o quê, eu tenho que tentar progredir na minha carreira e ganhar dinheiro. E aí na cena seguinte ele tá tipo, alguém tá... Vem uma pessoa e diz, tem esse tal problema. Ele faz, faz isso. Aí outra pessoa diz, tem esse outro problema. Ele, faz isso. O fato é que eu achei esse filme horrível, assim. E... Não é um caso isolado. Eu não desgosto dos irmãos Coen, acho que eles têm alguns filmes interessantes, mas eles parecem ter esse filme a cada 2 anos, que é um filme meio que sobre nada, é uma comédia ligeira, assim. Uhum. É uma comédia sem peso nenhum, que eles colocam uns elementos em jogo ali, e esses elementos não significam nada desde o primeiro segundo do filme, assim. E é o que eu sinto com esse filme. É tudo tão gratuito que me irrita, assim, sabe? Eu não entro no filme em 1 segundo, assim. Uhum. E tudo bem, existem filmes na história do cinema que são, assim, frívolos, digamos assim. Se você for realmente extremamente rigoroso com isso, 90% das comédias, sabe? Sim, mas às vezes... Mas comédias boas têm coisas em jogo, com acho. Com certeza. É engraçado, mas tem algo ali que tá em disputa. Uhum. Eu não sinto nada em disputa nesse filme. Eu não sinto nada em disputa em Came depois de ler. Eu não sinto nada em disputa em Matadores de Velhinhas. Uhum. Em outros filmes dos irmãos Coen que são desse tipo, assim, sabe? E tá, poderia ser sobre nada. Poderia ser só sobre uma história rocambolesca como é esse filme. Só que aí precisaria ter graça. E graça nos 2 sentidos da palavra. Graça de ser engraçado e graças de ter graciosidade. E eu não vejo nenhuma dessas duas coisas nesse filme. Eu acho que é o grande oposto da graciosidade, né? É a grosseria total. Sim, assim, é. E não é a grosseria de coisas horríveis, exatamente. É isso acentuado com uma mão pesadíssima, sim, assim, de... A gente, eu tava ouvindo hoje o podcast que a gente fez sobre os Amantes, de como a gente fala de que os personagens do Amantes são pessoas meio problemáticas e, sei lá, que poderiam ser olhadas de um jeito mais, sei lá, acentuar esses problemas dela, e a câmera, de certa forma, tenta se afastar daquilo, tenta tornar aquilo... Não sei a palavra agora. Mas arte. Esse filme... É, arte. Mas esse filme é o contrário. Quer dizer, não é o contrário exatamente. As pessoas são ridículas e ele quer torná-las mais ridículas ainda. Ele não quer fazer... Assim, ele quer exagerar tudo ao máximo. Sim. É um filme de efeito puro, eu acho. Assim, que não tem uma ideia de personagem. Não. É só um punhado de sketches amarrados por uma narrativa. Tá, eu não vejo essa narrativa, é o ponto de vista do produtor, do, né? Mannix. Do Mannix, pois é. Vocês não acham que o filme tem um pouco uma proximidade, assim, com esse personagem, assim, que... Deveria que ter, tem, mas que, eu que sinto que ele tem que um não... certo, sei lá, uma certa ondulação, assim, que não é... É porque eu acho que o filme é plano pro resto dos personagens, quase todos eles. Eu acho que até pro personagem do cowboy ainda tem um pouco mais de atenção, assim, do filme pra ele. Uhum. Mas pro personagem do Mannix eu acho que tem mais e tal, né? Ele é o protagonista, enfim. Mas o que tá em jogo pro Mannix? O que acontece pro Mannix nesse filme? Pra mim não acontece nada, assim, sabe? Mas é uma coisa que é meio chavão dos filmes dos Irmãos Coen. Assim, é um ciclo que se fecha e realmente nada se resolve. É tipo uma peripécia pra tudo voltar ao exato status quo original. E no meio disso, talvez você se divertiu um pouco no meio. E são, tipo, eu gosto de alguns filmes dos irmãos Coen, como Fargo, como o Grande Lebowski. Eu um odeio pouco o Grande menos, Lebowski. Mas... Barton Fink, que eu gosto. É, Arizona Nunca Mais. Que é, talvez, acho que o melhor deles. Eles são meio que sobre isso, tipo... Pra mim, o melhor é o Miller's Crossing. Como é que é o nome? Mas levando em conta... Miller's Crossing é comédia? Tá? Não, é um de detetive, tá. Baseado mas no Dash. Mas levando em conta as comédias dele... E, de certa forma, acho que os... Não sei, mas os dramas também têm um pouco isso. De, tipo, não tem redenção no final. Tipo, nada leva pra nada. É meio que, tipo... O status quo se reestabelece no fim do filme. Não tem... Tá, tudo bem, mas não é disso que eu tô falando. As coisas podem... Ter um cinismo e, sim, no sim. fundo, nada mudou. Uhum. Mas tem que tentar acontecer alguma coisa no meio do filme. E eu sinto que nesse filme nada acontece, nada se move. Esse é o problema. É tudo totalmente gratuito, sem peso, leve, sem nada, assim, sabe? Parece é tudo... uma enganação mesmo, assim, de que é pra parecer que tem alguma coisa pra acontecer, mas não tem nada. É tudo ligeiro e caricato, de um jeito, assim... E que talvez o problema não seja esse. Se fosse engraçado... Se fosse bem engraçado, se fosse de segurar a barriga de mim... Aí eu acho que se segurava... Mas não, é sem graça pra caralho, assim, sabe? Eu acho fraquíssimo, assim. Uhum. Eu não ri em nenhum momento do filme. E as pessoas que riam na sessão de cinema que eu vi eram velhas de 80 anos, assim. É esse o público dos Irmãos Coen nesse filme, parece, assim, sabe... Porra, não. Odeio gente velha. Não odeio gente velha, mas eu não sou a velha de 80 anos, sim, assim. Sim. Então... É um humor bastante raso, bastante tipo. Toda vez que tinha uma piada com o George Clooney sentando errado em alguma cadeira. Sim, assim, isso é muito ruim. Ah, velho, puta que pariu, sim, cara. Vai se fuder. Mas assim, querendo ser um pouco advogado do. Advogado do Diabo. Tem pelo menos três cenas que eu acho boas, engraçadas, que se desenvolvem. A que eu mais gosto é a do musical, com o Channing Tatum. Eu gosto dessa cena também. São os marinheiros num bar que começam a fazer um musical sobre não verem mulheres quando eles saem no serviço. Sei lá, é uma virtuose de cinema, é, né? É, eu não acho engraçado... E que acaba virando uma coisa meio homoerótica, bizarra. Assim. Eu não acho engraçado, eu sinto que tem essa coisa de tentar ser meio homoerótico e tal. E de voltar, porque o filme fica tematizando também o que é o cinema dos anos 50 de estúdio e tal. Sim. E essa coisa da pegada homoerótica tem um pouco a ver com isso. É engraçado e tal. Mas eu acho justamente essa cena uma das melhores, talvez a melhor do filme, porque isso não fica muito evidente assim ainda, apesar de dar pra Peter sentir. É uma cena onde, sei lá, simplesmente tem uma vontade de fazer uma coisa boa, bem feita, assim. É uma coreografia muito boa. É uma coreografia muito boa. A música é divertida, assim. Junta graça com graciosidade, sabe? É. Tipo, bem feito e é o mais engraçado que o filme consegue ser, eu acho. Sim. Eu acho que, assim, o que esse filme faz no segundo plano, além de contar a história do Mannix? Ele faz esse retrato, essa brincadeira com a imagem do que é o cinema de estúdio hollywoodiano anos 30, 50, sim, assim, né? Então, tem o diretor estrangeiro que não fala direito, tem o cara que faz o drama sofisticado, tem a vida do que é o estúdio, e tem uma espécie de imaginário do que é a Hollywood e a Califórnia, mais ou menos daquela época, assim. Uhum. De, tipo, os restaurantes chineses, ou... A casa em Malibu e tal. Porra, me perdi. Mas eu acho que tem a ver assim com esse panorama. Isso, né? Tem isso, e a cena do marinheiro é isso, só que é isso com o corpo. Ela funciona por causa disso, porque ela vira performance, assim, né? E as outras coisas ficam numa piada muito rasteira, normalmente, assim, né? Numa caricatura muito frágil, assim, que não está justificando os milhares de dólares que esse filme deve ter custado, assim, sabe? Só contando a quantidade outras... de pequenas participações de atores extremamente famosos e grandes, que tem uma cena, sabe? O Jonah Hill tem uma cena, ele está no cartaz do filme. Sim. Ele tá... Ralph Fiennes. Christopher Lambert, cara. Christopher Lambert. Que é na cena do marinheiro também, é tipo... Cara, é o Christopher Lambert. Eu tava incrível. Me perguntando quem que era essa pessoa que eu conheço e não lembro. Qual assim. O Highlander? Ele diretor... é o alemão, o diretor alemão do musical. Eu também tava tentando me lembrar. Mas parece que ele fez umas plásticas, né? O rosto dele é uma... Pô, faz anos que eu não vejo ele, cara. Ele tá bem velho, assim. Foi difícil de... Tá. Tu quer falar antes não, que eu vou me alongar. Eu ia perguntar sobre as outras duas cenas que o Thiago queria salvar do filme. Que é a reunião com os religiosos. Aí, essa pra é mim mais é um, discutível. Aí, pra mim, é aquele um homem sério lá, a Serious Man. É o mesmo tipo de humor. Eu não tolero. Mas eu não gosto muito dessa cena, não. E a cena, a primeira cena que o cowboy tá no drama, tentando atuar, que acaba virando um absurdo, tipo, inverossímil dele falando com o diretor. Eu acho que essa cena começa bem e ela vai também perdendo a mão total. Assim. Eu gosto por um ponto de vista cômico, assim. Ela estabelece a situação que é horrível e ela parte pra piada. Então eu vou te dizer o que você deve dizer e um vai ficar repetindo pro outro por 5 minutos, sabe? O diretor areia é pra ser o Laurence Olivier, né? Laurence, que é um cara meio britânico, super focado na fala. Igual, Tirando isso... Mas poderia ser bem melhor. Podia. É mais ou menos, eu acho. Eu também acho. No escopo do filme, eu consigo destacar a cara do Josh Brolin quando ele tá dando tabefes no George Clooney. Que é muito intenso, mas é tipo o mais intenso que o filme consegue ser, sabe? Eu, seguindo o teu gosto pela cena do diretor que tenta dirigir o cowboy, assim. Eu gosto do personagem do cowboy. O personagem do cowboy é um personagem carismático, legais, assim. É um personagem que aparece bastante. Eu acho que o filme se coloca um pouco perto mas dele. Dá em nada também, né? Não, é claro que dá em nada. Eu acho mas que é um dos poucos meio esse que panorama, tem, assim, né? O protagonista, o que tem um pouco mais de profundidade é... É o Josh Brolin e tal, Mas é um dos poucos que o carisma não é totalmente destruído pela intenção dos diretores pesada ali, assim, né? Sim. Pela incapacidade de fazer piada, acho, assim. Uhum. Esse roteiro é uma falha total em fazer cenas engraçadas, assim. Sim, e eu acho que talvez até, no fim das contas, seja mais uma qualidade do ator desse garoto, que, sei lá, eu nunca tinha ouvido muito... falar nele, nunca tinha visto ele. Ele é massa, assim, eu acho que, não sei, talvez nem seja uma qualidade do filme, né? É. De esse personagem ter uma, sei talvez lá, seja uma, ele um carisma, tem... assim, eu acho ele que talvez carregou, seja ele mesmo. Assim, é. Ele tem um pequeno papel no filme chamado Stalker, que é meio que uma refilmagem do A Sombra de uma Dúvida, do Hitchcock. Nossa. Que é com a Nicole Kidman, e é... Esse filme é legal. Mas, enfim. Tá, eu posso levantar uma questão pra botar pra vocês, assim? Manda cantinho do Luciano. Eu tive dificuldade de me relacionar com esse filme, não gostei. Sempre tenho desconfiança a respeito dos irmãos Coen. E aí, o que que eu pensei? Como é que eu elaboro alguma coisa sobre esse filme? Eu vou relacionar com outros filmes, que não são filmes tão diretos, mas que eu acho que podem gerar uma comparação produtiva. E são filmes que a gente já discutiu aqui. Eu acho que a gente pode enquadrar, alinhar Irmãos Coen com Wes Anderson e Paul Thomas Anderson. Eu pensei no Wes Anderson. Primeiro o Wes Anderson, tanto assim... Tanto o Paul Thomas Anderson quanto o Wes Anderson me lembraram porque tem atores dos filmes Josh Brolin, Ralph Fiennes, que aparecem ali. Mas eu acho que, assim, pensar o que que é o cinema deles, a ideia de cinema deles, assim, a gente comentou no podcast do Wes Anderson que, a despeito da narrativa do filme, ele parece querer formar quadros. Cada plano dele é uma variação temática de alguma coisa. Considere assim. Você ou não, ele quer ser um artista. Sim, exatamente. Então ele tem essa ideia visual que ele gosta de brincar e que tem algo de cômico, de composição nos planos. Eu sinto que os irmãos Coen têm uma neura também. Eles querem fazer uma sketch. A ideia desse filme é assim... A narrativa é uma desculpa para a gente criar essas situações, essas ceninhas. Essas ceninhas que tem algo de cômico de uma maneira visual. Que para mim não dá certo em nenhum momento, é muito ruim. Mas eu vejo o desejo ali, assim. Uhum. Do tipo, de carregar na caricatura, carregar... Tipo, a Scarlett Johansson fazendo uma velha, praticamente. Sim. Ela naquele corpo maravilhoso dela, assim, sabe? E, então, assim, eu consigo ver essas correlações, assim, sabe? E aí pensar o que é esse cinema que eles estão fazendo, assim. No lado do Paul Thomas Anderson, eu vejo esse interesse pela Califórnia. Tudo bem que os irmãos Coen são nova-iorquinos, mas eles têm todo esse interesse pelo cinema hollywoodiano dos anos 50, assim, Barton Fink já tinha isso e tal. E lembrando o Vício Inerente, que tudo bem, é nos anos 60, não nos anos 50... Mas tem um imaginário ali da Califórnia, a coisa ali chinesa, sabe? Tem um... New Age, umas coisas. É, assim, esse caldo cultural da Califórnia, de ser praia, restaurante japonês e personagens pitorescos em várias instâncias. E uma coisa meio investigativa, algo de segredo, de paranoico também ao mesmo tempo. Comunistas, nazistas, sabe? Então, eu vejo essas correlações entre esses filmes. Eu não sei se vocês também lembraram deles quando estavam vendo. Assim. Não, eu não vi esses filmes. Mas... Eu lembrei muito do Wes Anderson por ser, acho que, a comédia mais notória que a gente comentou. E que eu também não gostei muito, mas eu gostei muito mais por essa ressalva. Assim, é um prazer olhar o filme já, sabe? O filme pode estar no mudo, você não está interessado na história, ele é bonito, assim. É. Esse filme tem um pouco disso também, acho, tem assim. Tem coisas... Principalmente, eu acho, quando eles estão mostrando pedaços dos filmes, eles parodiando os filmes da década de 50, os westerns, os históricos, drums, religiosos, musicais. Essas paradas, assim. É, tipo, é uma boa reconstrução. Mas que dá a impressão, assim, eles só... Inventaram um roteiro porque eu quero filmar isso, sabe? Eu quero filmar um western bizarro com acrobacia, sabe? Eu quero... Não sei se é uma boa reconstrução, acho que sempre tem um olhar meio cínico pra isso. Eu acho também. Eu acho que eles querem, assim, eles parece que... Mas o Wes Anderson é cínico também ao mesmo tempo, só que ele parece gostar da coisa que ele tá ironizando. Mas aí, eles não parecem assim, eu acho que isso é meio que o assunto do filme, assim, o modo como eles reconstroem esses gêneros de um modo meio cínico e como eles aproveitam os atores que estão nesses gêneros e dão um pouco de profundidade, assim, pra personagem da Scarlett, pra personagem do cowboy lá. Acho que tem um pouco esse jogo, assim, de panorama, de achar tudo meio ridículo e de olhar pro set de filmagem e ver como é meio ridícula a filmagem desses filmes, assim. É, isso é tristeza. Eu acho que, assim, eles não têm um bom senso de humor. Eles tentam fazer comédia de maneira explícita, eles se ferram. Os filmes deles não são engraçados. Os filmes deles são bons quando eles tratam de um assunto sério, mas aí tem um leve tom de comédia junto. Uhum. Tem algo levemente cínico, levemente deslocado. Aí eles acertam a mão. Agora, quando eles tentam fazer uma coisa mais caricata, fica muito ruim. Muito ruim. Eu acho que tem... Tá, não, mas tudo bem, beleza. Eu acho que esse filme, ele pesa a mão no caricato, assim. Eu acho que é a grande parte do filme e tal. Mas eu acho que tem algumas cenas que... Não é que chegam a equilibrar, mas que fazem um contraponto a isso. São as cenas com o Josh Brolin. É, quando ele atende... E é a relação dele com a esposa, eu acho, assim. É quando ele atende o telefone na frente do cowboy. Sim. E é um plano um pouco mais próximo, assim, um contra-plongé e tal, e tu vê... Eu não sei, eu acho que tem um pouco mais de proximidade com o personagem e até com o ator, assim, com o corpo do ator. Tu vê a língua do Josh Brolin falando no telefone, assim. Acho que isso desloca um pouco aquela caricatura, aquele cinismo, aquele distanciamento dos personagens, assim. Nessa cena, acho que tem um pouco isso. E na cena também com a mulher em casa, assim, né? Da relação entre eles. Ele perguntando o que ela acha que ele deve fazer e tal. Sim. E ela tá mais preocupada com o cigarro, assim. No fim da cena, ela pergunta, tá, tu parou de fumar e tal, tu tá fumando, uhum. Sei lá o quê. É, eu acho que é isso, assim. O filme inteiro é meio que um panorama, é cínico o tempo todo, meio sempre mostrando o lado ridículo e, enfim... Mas eu acho que aí ele dá uma equilibrada, assim, nesses... Mas é muito de leve, na minha opinião. Não, assim. É muito de leve, assim. Porque essas coisas não reverberam na narrativa, não. Assim. É. Tipo, a conversa super séria que ele tá tendo com a mulher no telefone é sobre o filho ou filha... Sim. Ter ido bem no futebol e eles falaram com o técnico, assim. É, tipo, isso não dá em nada, assim, sabe? Uhum. Depois, sabe? É. Parece um pouco que o... Parece só uma pausa dramática pro que tá acontecendo no lance das malas. Das malas, ali, sim. Assim. Parece que o Josh Brolin e o cowboy conseguem ser bons apesar dos diretores, assim, sabe? Uhum. Não por causa dos diretores, assim. É, tá. Eu não vou ser tão malvado porque, sei lá... Esses caras sabem filmar. Eles já fizeram filmes bons. Mas eu acho que o roteiro desse filme em especial é ruim. A escrita diretores dele... Diretores roteiristas. É, a escrita desse filme assim, é mais fraca, assim, né? É. Parece que é o filme que... Ah, vamos fazer um filme esse ano? Vamos. Daí eles vão lá e escreveram um roteiro. Assim, e conseguem chamar vários amigos famosos que participaram de um filme. Sim, outro, e conseguem mobilizar... Não só isso. Conseguem mobilizar milhões de dólares uma indústria porque, tipo, ganharam Oscar e o caralho a quatro. Assim. E aí outra aproximação que você consegue fazer com isso é Woody Allen, sabe? Que é isso, é tipo o status também, quo. Eu pensei no Woody Allen também. Como cineasta, assim, e você continua fazendo. É, assim, sim. Eu entendo, uhum. eu tendo a concordar com isso, mas eu não queria cair facilmente no argumento de que fazer filmes frívolos é algo ruim. Porque eu acho que o filme médio, pequeno, o filme que não tem pretensão, muitas vezes pode ser um filme massa, assim, sabe? Sim, nós defendemos bastante filme médio. Não, né? Mas não só médio, um filme, assim, sem ser sério, assim, sim. Sabe? Uhum. Eu sou um grande fã de comédia, assim. Sim. Pra mim, Anjos da Lei é um dos melhores filmes da década, sim. Assim. Só que é tem que acontecer uma parada ali no meio, né? Tem que ter uma energia. Claro. E não tem energia nesse filme, né? Uhum. É tudo, assim, um desenhão, assim, um gibi esse filme, assim. Então, sei lá. Deprimente. Qual é o filme dos irmãos Coen que vocês mais gostam? Eu acho que é Fargo. Eu acho que o que eu mais gosto é Fargo. Vocês não sabem qual que é o Miller's Crossing? Deixa eu ver eu se não eu tenho. Eu vi pouca coisa deles. Deixa eu ouvir falar. Não, é o homem que não é uma dessas lá. Coisas não, que eu... É de 91. É um dos primeiros deles, se eu não me engano, né? É o terceiro ou quarto. Eu queria ver mais da carreira deles, mas quando eu vejo essas coisas que eu não gosto muito... Eu acho que, assim, o massa deles é o começo dos anos 90 ali. É. Fargo, Barton Fink, o Miller's Crossing. É. O Blood Simple é massa também. Ah, é Ajuste Final. Ajuste Final. Uhum. Esse filme é muito massa. É o Miller's Crossing. Miller's Crossing. Eu não vi esse. Eu vi pouca coisa desse. Faz muito tempo que eu vi esse filme. Eu gosto de... E aí, meu irmão, cadê você? É. Sério? Eu gosto. Eu nunca vi inteiro. Pedaços que eu já peguei na TV é uma coisa que eu quero assistir. E eu gosto muito mais do Kame Depois de Ler do que você, por exemplo. Nossa, eu odeio o Kame Depois de Ler. Eu acho que ele faz muito do que esse filme tá tentando fazer de uma maneira muito mais engraçada, assim. Muito mais funcional. Realmente, é pra... Mas é tipo... Com uma intriga de detetive. E é uma coisa que esse filme meio que engana no começo, porque ele dá a impressão nas primeiras cenas que o Ed Mannix talvez seja um detetive. Sim. E aí depois você descobre que não. Ele começa eu me alinei assim com o filme e aí não é isso. E aí. É. Pô. Ele é um zelador, não é um detetive. True Grit. Ah, eu vi esse também. Bravura Indômita. Esse é uma bosta. Eu não gosto desse. O Onde os Fracos Não Têm Vez até vai, assim, acho até ok. Não gosto, assim, mas acho um filme bom, assim. E o Grande Lebowski eu gosto até também, mas eu não, assim, não... Eu acho que só uma coisa pra fechar o lance dos três diretores... Eles são três diretores que eu acho que são os expoentes do cinema americano hollywoodiano, do novo cinema, anos 90, assim. E eu acho que todos... São irmãos. Só que todos... E todos tentam, de alguma maneira, renovar, né? Assim, não tem como mais tu fazer um filme de uma maneira direta, um filme simples, um filme olhando nos olhos do espectador, um filme sério. Uhum. As coisas sempre têm que ser enviesadas, sempre têm que ser cínico de alguma forma. E eu acho que os três... Os quatro... Eles são muito cínicos, todos. Os quatro... trabalham o cinismo à sua maneira, assim, né? Eu só queria ressaltar, assim, que a gente teve um ano muito bom até então sobre os filmes até que a gente fez no podcast, assim. Acho que... Tava bom. Esse é um grande concorrente no final do ano, assim, é um dos piores. Fácil. E depois disso, é o quê? Os Oito Odiados? O pior? Não sei. Não é ruim, assim, mas o pior. Mas ainda estamos em maio, né? O problema do filme é irritar, né? Porque é um filme que tu vê que os caras têm um controle cinematográfico, eles sabem dirigir, o filme é todo rebuscado visualmente e ainda assim é um nada, assim. E aí eu acho que isso irrita mais ainda, né? Do que se fosse um filme puramente ruim, um filme fraco, assim. Vocês gostaram de ver? Acho que o último filme que eu gargalhei no cinema foi O Lobo de Wall Street. Esse filme é engraçado, pelo menos. Ele não é um excelente filme, eu acho. Mas ele tem cenas engraçadas, são muito engraçadas, isso é verdade. Acho que a última comédia que eu vi foi... Que tu gostou, assim, que tu riu. Que eu ri. Não é uma comédia, exatamente. Mas tem exatamente. Que ser no cinema, assim, a última que tu viu. Não. Na vida, sei lá. Mas é o filme que eu falei do Hong Sang-soo da última vez, assim. É engraçado? É engraçado, tem cenas engraçadas. É sempre engraçado, mas é um cômico... que não é muito confortável, assim, nos filmes dele e tal. Eu só queria reforçar, pra finalizar o meu argumento sobre filmes médios, sobre pouca coisa ou nada poderem ser bons, serem filmes grandes. Um dos meus filmes favoritos é Se Meu Apartamento Falasse, do Billy Wilder, que pra mim é um filme que é sobre nada, é sobre pessoas pegando emprestado apartamento de um cara pra transar. Uma garçonnière. Só que ao mesmo tempo com uma garçonnière, exatamente. Vamos chegar na garçonnière. Só que é foda pra caralho ao mesmo tempo. Então não é isso. Não, o filme não precisa ser sobre uma coisa. O filme pode ser foda, assim, sabe? Então não é porque o filme dos irmãos Coen trata sobre nada que ele é ruim. É porque faltou talento ali mesmo, acho, dessa vez. E uma coisa que eu lembrei agora, que Edgar Wright, você já viu alguma coisa dele? Scott Pilgrim. Scott Pilgrim, eu já vi. Heróis de Ressaca, o último. Não. Todo Mundo Quase Morto. Eu acho todo o melhor mundo quase diretor. Morto de... é o Shaun of the Dead. Tá, isso aí. Ele é tipo o melhor diretor de comédia recente, porque ele consegue fazer piadas visualmente. Sabe? Não é só pessoas falando, assim. Eu recomendo, assim. Esse é o meu recadinho da igreja. Assistam filmes do Edgar Wright. Ele consegue unir, tipo, o que eu acho que o Wes Anderson faz, de ser um filme bonito e bem decupado e elaborado, com uma comédia muito engraçada. Assim. Eu lembrei de um... Que acho que o Wes Anderson não consegue ser tão engraçado. Eu lembrei de um filme muito engraçado que eu vi recentemente, mas é um filme antigo, que eu acho que em português chama Cegos, Surdos e Loucos. Que é com... O Gene Wilder. Gene Wilder, é. E é sobre, tipo, um cara cego e outro surdo que eles se envolvem num assassinato. Que, né, um viu e o outro... Ouviu. É, ninguém se tocou que tava acontecendo um assassinato ali, né? Mas... e aí eles são testemunhas e, tipo, a comédia gira em torno disso, assim. E é muito engraçado esse filme. Eu imagino o Marlon vendo esse filme. O Marlon, queremos ouvir sua... O Marlon, por favor, ia... Marlon, tente assistir esse filme. O Marlon... Porra, cara! Cadê você, porra. Marlon? E o Lobo Atrás da Porta? É, no último recadinho da igreja a gente falou no último programa que a gente ia apresentar um filme na Fundação Badesca aqui em Florianópolis. A gente assistiu O Lobo Atrás da Porta, um filme brasileiro do... Como que é o nome do rapaz? Fernando Coimbra. Fernando Coimbra. A gente tentou fazer uma discussão na frente de pessoas e foi interessante, para dizer o mínimo, mas para reiterar que... Lobo Atrás da Porta é um excelente filme brasileiro. Vale a pena ver. A gente não fez, acabou não fazendo programa sobre ele porque a gente... Excelente é forte, Thiago. Tá. É um bom filme. Eu acho bom. Tá. Eu tô... Tu gostou pra caralho. Cara, depois desse filme... É, sim, eu tô sob influência. É excelente. A gente acabou não fazendo programa porque a gente não ia aguentar mais falar sobre esse filme, apesar dele ser um bom filme. Mas assistam, talvez comentem um pouco também se vocês tiverem acesso às nossas redes sociais e tal. Tem um filme que talvez a gente possa fazer que é o Em Nome da Lei, que é um filme de Sérgio Rezende, policial, meio de gênero. Uhum. A gente pode dar uma olhada pra ver se vale a pena. E tem talvez um filme argentino do Daniel Burman que a gente vai dar uma olhadinha também. Uhum. E é isso. Com muito carinho. Daqui 2 semanas vocês nos ouvem aqui no mesmo local, mesmo horário. E esse foi mais um episódio de A Conversação. A gente gastou quase 10 minutos só com enrolação, cara. Fiquei puto com isso. Dá pra cortar a enrolação. Fico em dúvida olhar. De quando a gente faz um filme assim, se a gente não tá sendo cego ao filme mesmo, o filme sendo ruim. Não, eu sempre, tipo... Eu tava com Blame também, gente ainda... me relacionei mais. A gente ainda contrapôs um pouco, né, cara? Mas pra mim isso é contraditório, porque pra mim ver um filme e ter pessoas reagindo a ele é pra construir mais o filme, mas se eu não tô tendo a mesma reação, sabe? Tu ouviu também, né, Lucinha, quando a pessoa que tava entre eu e você falou: é o George Clooney. É o George Clooney, né? Opa! Gatão. E, agora sim. E podia ser o Alexandre Borges, que talvez fosse melhor. Gatão da meia-idade. É igual. E essa visão que eles fazem pros comunistas? Eu vou ficando puto assim, cara. Eu vou ficando puto. É. Vocês são comunistas, né? Sempre esqueço. Não, é, um é porque pouco, eu acho que assim, isso sim. Mas... Porra. Devíamos ter explorado isso no podcast. Okay. É que eu acho que eu falei foi... que o Luciano falou: vocês são comunistas. Eu sempre esqueci, eu falei. Eles ficaram um pouco, né? Não falamos muito dos comunistas. Aí depois, fiquei puto com a imagem que fizeram dos comunistas no filme. Aí depois, eu sou o comunista. Não. Aí você está sendo igual os irmãos Coen. Eu estou falando comunista. Aí vocês tá estão... bom esse amendoim? Puta que pariu. Tá bom, né, cara? E tava barato. Foi altas promoções. É, mas é.